mercado. O funk é a patricinha. Estou do mesmo lado. Só muda a marca do gel e a do supermercado. Cada um se veste diferente, mas no fundo todo mundo é igual. Antes de sair de casa, se olha no espelho e algum visual. Seja funk ou patricinha ou de sainha de forró, escolha seu grupinho para não se sentir só. O funk é a patricinha. Estou no mesmo lado. Você fala que a sua vida não foi.